Gol Salvador, bom dia, gol Ono 649, informação Índia. Gol Ono 649, bom dia, guarda cópia, o ajuste de altímetro Ono 019. Ono 019, aguarda, Ono 649. Passarei 2223 para o táxi, estamos com 48 a bordo, 6 horas e 15 de autonomia, Fernando Salvador. Passarei 2223, táxi autorizado, pátio Índia Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro 1099. Pátio Índia Alfa, 10895, ajuste 1099, beleza? Paulo Gol, 1093, pronto para o ataque, 1166, a bordo, 3 horas de autonomia, alterando Campinas. Gol 1093, táxi autorizado, Índia, Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera, 1895, ajuste de altímetro 1099. Índia, Alfa, no ponto de espera, 2895, 1019, Gol 1093. Controle, Salvador, bom dia, Oceané, 9100, na informação Índia. Oceané 9000, chama identificação, voo Iduna, desce para 3000 pés, ajuste 1019. Direto Duna, 3000 pés, 1019, Oceané 92. O voo 1093. Vai manter o voo 1093. Gol 1093, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, gol 1093. Espaço Salvador, bom dia, 9000, Alfa Vitor Romeu. O senhor está modulando a frequência do controle, o 9000 Romeu. Queira de chupar. 9891 não vai interceptar o localizador, mas visual com o campo. 8891 não completa sinal do procedimento de torre 98, decimal 95. 2-9-5-5-5. Libere, primeira direita, chame só Leono 209. 209, boa. Boa. Cidade, iniciamos o pushback, já que estamos prontos e copiamos o horário de ataque. Negativo. Obrigado. Drone, informarei pista livre. Prossegue na aproximação, aguardando pista livre, na verdade. Alô, Salvador, Azul 2704 para o puxo de acionamento. Pátio 3, autorizado, chame táxi, o Azul 2704. Caminhão, táxi Azul 2704. Solo Salvador, bom dia, 1092 e Bruna Chico. Chegou no 092, táxi via Alfa, reporte antes da Julieta. Alfa antes da Juliette, 092. Pés, ajuste 1019 em Salvador, 1019. Ponto espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro 1099. 1099 no ajuste, parte Índia Alfa, ponto de espera 1895, bom dia, 759. 493, Decolos 40, chame controle em 1208, bom dia. Controle 208, bom dia, bom serviço com 0093. Somente. 1981, pouso autorizado no 0160 graus 109, 981. Livre pouso na 10981. Passaria 2223, está pronto, visual contrato na final. Gente, visual contrato na final, após a passagem do mesmo ali, mantemos 02223. Passagem ali, mantém 2223. Árvore eleva, subindo 360, gol 1093. Sinais do Dael, Leda, Bidev, controle 120.8. Transponda 5014, primeira curva direita após a decolagem. Está autorizado, Porto Seguro 360, APWISC 50, Daniel Leda Bidev, controle 1208, transponder 5014, com curva direita, primeira curva à direita após a decolagem, gol no 649. Gol no 649, portão 62, autorizado, se tiver cancelamento, chame táxi. Autorizado, repassada para o táxi, gol no 649. Gol no 092, ingresso táxi Juliette, portão 5. Juliette para o 5, o gol 0900, desça para 2000 pés, ajuste no 099, está autorizado assinado o procedimento ILSXR para pista no 0, resposta autorizada. Desça para 2000 pés, estado no 019, autorizado o ILSXR da Cruzeiro, da resposta estabilizada, no 0000. 1093, da presença está autorizado mais direto elétrico. Direto elétrico, 1093. Rio 981 está livrando, mantendo a sua escuta. Sempre decolagem, passaria 2223. Vai reportar isso aqui, 981. Alô, Salvador Azul. 2704 acionado com 55 PLD, autonomia de 3 horas e 40, Altana Natal. E o Azul 2704, táxi autorizado, pátio Índia Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera, chame Torre 1895, ajuste de altímetro no 019. 3 ataques em frente, Índia Alfa, ponto de espera, Torre 1895, Azul 2704. Rio 981, táxi Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, 981. Passarelo 2223, decolado aos 44, chame controle, frequência no 208, bom dia. Chamarei o controle no 208, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, passaria 2263. Passaria 2223, contato com a Dárvore Colagem, suba 180, para sair da Árvore Elefa. 80, Árvore Elefa, passaria. Cabeceira, aeronave à frente, 1ATR, está efetuando o perfil de saída Árvore, aguarde um instante para obter separação. Ok, instante pronto. Gol no 963, bom dia. Gol no 963, bom dia, aguarde a cópia, o ajuste de altímetro no 099. Largando Costa, 903. Peso 2223, autorizado para presente voar direto Elefa. Suba sem inscrição nível 180. Gente, direto Elefa, passarela sem inscrição, muito obrigado. Solo Gol no 649 para ataque com 86 a bordo, alternando Aracaju, autonomia 3 horas 5 minutos. Meia bordo, 2704, autonomia por gentileza. 3 horas, 05 minutos. Táxi autorizado, pátio Índia Alfa, Del Ponte Espera. Del Ponte Espera, chame torre 11895, ajuste de altímetro 9019, azul 2704. Vai para o gol? Sim, um gol. Pátio Índia e Alfa, com 1019, no ponto de espera 11895, voo no 649. Voo 1093, chame Recife no 1288, alternando 1260. Recife 1288, altero 260, bom dia, voo 1093. Esse é bom voo. Do 4981, desça para 2000 pés, ajuste no 019, está autorizado a final do procedimento que é desse aqui, reposta estabilizada. Autorizado no 0, vento 1,60 graus com 089 no 759. Decolagem, gol 9759, pista 10. 704 está pronto? Pronto, 2704, bom dia. Bom dia, Lima tem cabeceira no 0. A Lima tem. Salvador, Chané 9000, estabilizando o localizador da ONU 0. Chané 99000, completa o final do procedimento, Chané Torre 1895. 1895, graças a um bom dia. Salvador, Chané 9000, estabilizando o localizador da ONU 0. Gente, continue a aproximação, reporte marcador externo, 160 graus 89, Chané 9000. Vai cortando o marcador externo, Chané 9000. Voo no 759, decolou os 49, controle 1208, um bom dia. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, da Voo 759, Nadael, 1700 pés. Voo no 759, contato fazendo a decolagem, subiu 360. Após 2000 pés, vai direto Leda, após Leda, Mótima. Após 2000 da El, depois. Após 2000 Leda, depois Mótima. Foram 759. Primeira curva direita após a decolagem. Controle 120.8. Transponder 5013. Autorizado Galeão. Bumper November 857. Rota do plano de voo. Nível 360. Da El, Leda e Irume. Primeira curva direita. 120.8 é o controle de saída. E transponder 5013. Voo no 963. Posição 7, puxa, acionamento pronto. Autorizado, pushback, acionamento, chame táxi, gol no 963. Autorizado, chame táxi no 963. Para Sierra, Sierra, Quebec, Papá, confirme o nome da localidade, o Bravo, Itamã. Claro. Ciente, autorizado Salvador, CA, Sierra, Quebec, Chapá, nível 170, conforme rota do plano de voo. Chegou a pista 97 com curva à esquerda, saída Momo, após direto, destino, controle 1208, transponder 5031, por favor, meio grau, vida para você. Confirme o pátio de estacionamento, quantos a bordo? A livre assinamento para o táxi Chime Torre 11895, ajuste de altímetro 1099. Posicionamento, reporte táxi para Vitor Tango. Para aproximadamente 20 milhas, para evitar informações. Desvio do Golpe 650, azul 2704. Desvio, acessão 350, livre das restrições, azul 2704. Olha, Marcos, seu controle de Salvador, acione identificação, mantenha a proa de TAP, desça para 3.000 pés no Rio de Janeiro, 019. Solo 52, libere a direita, chame Sol 1219. 1219, eu livrar. 4 no milhas, rumo oeste, passando nível de voo 1900 para 180, alfadão com 72 da passarela. Paredo 2223, tráfego, posição de 11 horas, 39 milhas, rumo nordeste. Livrando o nível de voo 1970 para 3.000 pés, um Alfa Charlie 90. Ciente, o passarelo não temos o tráfego. Salvador 1759. Prossiga 1759. Possibilidade de voo a monte, 1759. Mais de coordenação com o centro de sítio do voo 1759. Ok, senhorita, escuta, obrigado. O 759 está presente, voo direto Ognave. Está presente, voo Ognave, voo 759. Ognave está presente na restrita no nível de voo 340, voo 759. Está ótimo. Ognave está presente, restrita 340. Número 49, decolou 54, chame controle 1208, bom dia. 1208, bom dia, 1649. Controle Salvador, voo 1649, bom dia. Voo 1649, contato com a Rádio Colégio Estudal 3620, após 2000 pés, direto Leda, após Leda BDF. Após 2.000 pés, Leda BDF, gol no 649. Gol 4981, completa final do procedimento, torre 98, 2.95. Salvador, bom dia, 4981. 4981, bom dia. Vento 150 graus, com 109. Pouso autorizado, pistona 0, azul 4981. Pouso 04981. 9000, táxi via Juliette, portão 1. Via Juliette, portão 1, 9000. Tálogo 963, pronto para o táxi, a bordo 151, alternado em Guarulhos, autonomia 0355. 1963, aguarda para o táxi. Aguarde. 1759, Chile Centro Recife no 251, alternando no 3395. 251 no 3395, 1759. Azul 2704 já na proa de Jamo. Acabamos de ir para Jamo, azul 2704, senhor. Não tem condições ou já estão em condições de ir para Jamo? Já estamos em Jamo. Afirmo, táxi autorizado, pátio Índia Alfa, até o ponto de espera. No ponto de espera, chame 1895, ajuste de altímetro 1020. Agora com Recife 2685, Alteno 2545, bom dia, bom trabalho, até a próxima. Tá. O 2199, acione identificação, desça para nível de voo 050, chegada à área. 050, área. Cidade voa, posso aitar? Guarde. O Papa Lima, Lima Fox, desça para 2000 pés, ajuste no 019, está autorizado a acionar o procedimento em LFC, reporte estabilizado. O 2199, está autorizado a aitar. Quatro a bordo e Aracaju alternado, qual é a sua autonomia? AD30, cruze pronto no ponto de espera, bravo, Vitor Tango. M6312, seu controle Salvador, aciona identificação, voo ITAP, desça para 4000 pés. Ajuste no 020. Para ITAP. Descendo para 4200, ajuste 0020, 163, 12, grato. O 2199, ele descida para 3000 pés, ajuste 0020, canceladas as inscrições em ITAP. 3000, 0020, canceladas as inscrições em ITAP. Alinha, mantém a cabeceira no 0, 963. Forte, encha direto. Alinha 3, decolagem autorizada, vento 150 graus, 1129. Autorizado, alinha decolada 10, 963. No 649, chame Recife, no 251, alternando 3395. 1251, 5 da área, segue portada. 3395. 13395, secundária. Vou no 649, obrigado. Nada. Água Lima tem cabeceira no 7, Bravo Vitor Tango. Pedro 2223, chame aqui em cima 2238, alternando no 2600. O 2288 é 2600, passarei 2223, obrigado, bom dia. Sim. Papa Tango, Eco, Zulu November, bom dia para Porto Seguro, transporte enfermo. Autorizado, Salvador, Porto Seguro 105, Golf 677, decola pista 17, curva à direita. Ingressa corredor Axé Mil Pés, controle 120-8, transponder 5033, o Eco 090. É o Leia da Irome? Está cruzando 2000. Zona 963, contato Ravana do Colégio de Sol 360, após 2000 pés, voe direto Leda. Contato radar, após 2000 direto Leda, igual 963. 020, Papatango Eco 090. Azul 4981, ingresso táxi Juliette, portão 2. Zulu November, bom dia. Estou autorizado, reporte na papai, Zulu November. Controle o Lima Lima Fox estabilizado. Lima Lima Fox completa final do procedimento, torre 1895. 1895, Lima Lima Fox. Torre, bom dia, é o papapá, Lima Lima Fox estabilizado, localizador. Bom dia, Lima Lima Fox, continue aproximação, pistão 0, aguarde autorização de pouso, Lima Lima Fox. Guardando a documentação, será cancelado o externo e circular para o 17. Ciente. Bravo Vitor Tango decolou 03, controle frequência 1208, bom dia. 1208, grato, bom dia Bravo Vitor Tango. Controle Salvador, bom dia, papo meu Bravo Vitor Tango decolado 17, curva esquerda, saída Momo, não se escuta. Bravo Vitor Tango, contato radar na decolagem suba 170, você ainda presente como bloqueio VR de Salvador? Afirmativa, bloquear o gravita tango da presente. Desculpa, para nível de voo 170, para informação, temos tráfego prosseguindo para o ILS pistão no zero, passando agora o marcador externo a 2000 pés. Ciente do tráfego, porém não visual, gravita tango. Gravita tango da presente cruzando 2500. Tem gravita tango? Gravita tango da presente cruzando 2700. Sério, Bravo Vitor Tango, tráfego já ultrapassado em altitude, grato pela informação. 7, sucurve à esquerda agora para interceptar uma perna do vento pela direita para a pista no 7, aguarde para girar a base. Temos aeronave com transporte enfermo que decolará daquela cabeceira. O Lima Lima Fox. Sim, livrando agora o final do ano. O ajuste do altímetro no 020, 1020. Autorizado João Pessoa, nível 190, via Golf 677, saída Pouca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120.8, aciona 5063, coteja. 90, colocar 190, curva à esquerda, 288, aponto 8063, é o centro, controle 2791. Controle 1208. 208, por favor. Planejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamada. Informação Índia. Confirme de Paraná. Calça 3304, procedente de este. 3304, da presente, vou direto pelô, deixando para o 060. 060, pelô, o TAN 3304. Lima, Lima, Fox, reporte final, pista no 7, no 50 graus, no 09. Passará na final, Lima, Lima, Fox. Sinal, bastante cercado, Lima Fox, observando o Zulu 90. Gente, o tráfego já está na corrida. 150 graus, 109. Lima, Lima Fox. Lima, Lima Fox, visual comprado. Isso, botamos estabilizado, tchau, Dex, aí, bom, 2 na sala. Controle, autoriza direto, deixa o Bravo Vitor Tango. Bravo Vitor Tango, mantém inicialmente o perfil da saída. Gente, vai manter o Bravo Vitor Tango. Uma foto, o vento no 50 graus, ano 09, pouso autorizado, pista no 7. Pista pouso ano 7, pista no 7. Eco Zulu November, decolou 07. Chame controle em 1208, bom dia. 1208, controle de Salvador, graças, bom dia. Controle de Salvador, exército 025. O exército 025. Palima Fox, solo 07, qual o estacionamento? Uma Fox, qual o seu estacionamento? Lugar à direita, táxi livre na minha escuta até o corte, um bom dia. Seguro? Já tem condições, senhora, autorizado? Autorizado direto por seguro, mantém inicialmente no meu pé, aguarde para a subida. Direto por seguro, mantendo no meu pé, aguarde para a subida, graças. O 1963, chame Recife, 1251, alterna no 3395. 2351, 2395, 1963. Aeronave que eu te posso, a Sierra 50, prossiga para o controle, não consegui copiar anteriormente a informação. Controle, o exército 1050, decolado. Exército 1050, confirme procedência, destino, pessoas a bordo. Controle de Salvador, exército brasileiro 905, decolando para a Violeta Navituba, está comprando para o Porto Seguro. Instruções, já decolou por não ter feito o contato, estabelecido contato de salvamento com o controle. Está orbitando aqui na vertical do Colégio Militar Navituba. Instruções. O senhor está em ela? Negativo, está só o exército 025. Gente, confirme o local de destino, o exército 9025. Está com plano ativado para o Porto Seguro. Estabilidade NF, 2194. Região 99, torre 1895. 295. Exército brasileiro 9025, confirme apenas ativado para o Porto de Aratu ou Porto Seguro? Porto Seguro. Porto Seguro, o exército brasileiro 9025, 1000 pés. Segue via litoral até Porto Seguro? Pode via litoral, seguindo as fotos. Gente, o Exército Brasileiro 9025, acione código transponder 0225, modo normal. Informe que não tem contato radar com o seu tráfego. Reporte através do farol da barra. Confirme estimado para ingresso na terminal Ilhéu. Estimado para o bloqueio do VR do NDB de Ilhéu. E estimado de pouso. Acionada 2025, reportará as estimadas para o controle do exército 025. Graças. Eco Zulu 90, estilo para nível de voo 105. 105, estilo Zulu 90. TNR 6312, desça para 2000 pés, gestiona 020, está autorizado a assinar o procedimento do LFP, reporte estabilizado. Informação Eco Sul Yankee, desça para o no 1500 pés, ajuste no 020, confirme transporte interno. Gente, Eco Sul November, representante está autorizado, voa direto no rotatório, responde de novo com o campo. Da 3304, desça para 3000 pés, ajuste no 020. 3.010, 1.020. Questionnaire 6312, tráfego, posição de 2 horas, meia dúzia de milhas, no rumo oeste, mantendo 1.000 pés, no Alfa-Terra 50. Controle Salvador, exército 1025. 1025, prossiga. Chamada para terminal Ilhéus ao 1150, VUR 1225 para pouso final 1320. Exército Brasileiro no 025. Exército Brasileiro no 025, controle. No 025, escuta. O senhor confirma, a aeronave Exército Brasileiro 1050 também está com o senhor? Negativo. Nós temos registro somente no plano do Exército Brasileiro 1050. Suba, correção, mantenha no meu pé, via litoral, aguarde para transferência de comunicações do Exército Brasileiro 1025. Manterá meu pé, via litoral, e aguardará o controle do Exército 1025. Bravo Vitor Tango, da presente autorizado direto de China. Sim, direto de China, Bravo Vitor. Bravo Vitor Tango, quando possível ser chamado de pouso. Estima pouso 1150, Bravo Vitor Tango. 1150, sim, Bravo Vitor Tango. Novinal, Salvador no 12, VEG próxima à direita, Taxi Foxtrot, chamei controle som, 121 decimal 9. Direita na Foxtrot 219, eu vou 219. Foi lá no Boa Vista, puxa, 63 no 2. 63 no 2, completa o final do procedimento que ele é assistente, chame sua Renan 895. 295 no 2. Bom dia, 63 no 2. Chanel 63 no 2, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 0 grau, 1 no 5 lá. Autorizado, pouso, cabeceira no 0, 63 no 2. No 025. Confirma onde efetuou o plano de voo. Chama para o táxi. O plano de voo foi preenchido via telefone com ou pessoalmente em qual sala é? É o farol da Barra, após nível 045, correto disponível, decola da 17, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 0121, proteja. Com os tráfegos locais, no limite da terminal Ilhéu, chame-os na frequência 120, decimal 1. Fox, cotejamento correto, pressionamento chão e torre 1 no noite acima da 5, com voo. 3.000 FES, ajustando a 020, está autorizado a final do procedimento ILSXA para pressão a 0 de Salvador, reporte estabilizado. 3.000, autorizado a ILSXA para 10 de Salvador, 3.3.4, reportaremos. Delta Fox, táxi autorizado até o ponto de espera, táxi sem papá, chame pronto. Chamará pronto para ver na capital do Delta Fox. 4, cotejo. Para pushback de funcionamento. Salvador Ground, expect Puka departure with Aracaju transition, step back, grid C clearance. Na 3304 está autorizado, voar direto do Nagar e último vetor para interceptar o localizador. Portaremos. Pelo 90, confirma o estimado de pouso. Para o Romeu Bravo, Vitor Tango, chama o centro Recife, na 2685, alternando 12545. 1285, 12545, Bravo, Vitor Tango. Me 312, sala zona meia, libere próximo direito. Controle sala 21, desceu 9. 219, 63. 3-0 Brasília, compreende? Chega previsto para a boa transição Elefa, número 2 para a cópia. A boa Elefa, número 2 para a cópia. Salve Salvador, bom dia, 1095, tem informação índia, está no gate 05. Autorização de tráfego para cumprir. 1095, bom dia, seja prevista a transição Elefa, número 3 para a cópia. Arbor, Elefa, aguardando para a cópia, gol 095. Livrou a pista, o Xanen 6312, bom dia. E o Xanen 6312, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte Juliette, 6312. Salvador 2790, pronto, táxi, 4 horas de autonomia, alterna Maceió, POB 28. POB 28? Afirmo. Altímetro no 020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, com gol. Índia Alfa, no ponto de espera, chama a torre, 1895, o azul, 2790. Para o localizador, por via esquerda para o 1955. Esquerda 1553, 304. Sim, visual 3304, obrigado, senhor. 740, ready to cop? Ready to cop, 40. Aracaju, flight level 190 via Gulf 677. Puka departure, Aracaju transition. Take off from runway 10 left turn, departure frequency 120.8, squawk 5101, read back. 96 Fire Gold for departure, recognition position, turn 10, left turn at 3 o'clock. Control 120, left turn 5-1-0-1-0-1-0-7-4-2. Is that correct? All ready for ablution start. Obrigada, Zé Capuzinho. Avião 8-9, prossiga. Já seria a nossa autorização, senhor? Ponto para 4? Autorizado Fortaleza, nível 390, via Upper Whisky 50, saída Momo, transição GPIT. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 120.8, aciona 5-1-1-1, coteja. Autorizado para Fortaleza, nível 390, decolagem da estrada cabeceira 1-0, na subida Momo, transição GPIT, intercepta Upper 50. Primeira curva será à esquerda, controle 208, transporte 5-1-1-1 para o Rio 989. Planejamento correto, chama para pushback selamento. Informação 4-2-3-8. Chinelo 9001 no pronto para a cópia. Tem condições de presente voar direto para o Siri? Afirmativo, Siri. Direto para o Siri, mantém inicialmente no meu pé, aguarde para a subida. Direto Siri, mantendo mil pés, aguardando para a subida. 071, no cotejo. Direção nível 3, retirar para Brasília pela Brasil 17. Arbor, elefa e transição, decola da décima curva à esquerda, 1208, elefa, efeito de controle, salva 2, 071, decola. Planejamento correto, chama para posicionamento. Para posicionamento, 901. Paulo Salvador, TAN 9697, na remota, no pátio 3, informação Índia para Brasília também, por favor. 9697, saída prevista, arbor, transição elétrica, número 2 para cópia. Como 095, pronto para cópia? Copio 095. Autorizado Confins, nível 360, via Pesolu 21, saída arbor, transição elétrica. Decola da 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5075, coteja. Autorizado Confins, 360, via Pesolu 21, a saída arbor, elétrica, decola da 10, primeira curva direita, 120.8, no seu controle, 5075, o transponder para o gol 095, está no gate 05, já pronto para pushback acionamento, 095. Planejamento correto, autorizado pushback acionamento, chama para o táxi. Chamará para o táxi, 095. 9697, pronto para a copa? 095. Pronto para a copa, 9697. Autorizado Brasília, nível 320, via Pesolu 17, saída arbor, transição elétrica, decola da 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5067, coteja. Brasília 320, Pesolu 17, direita arbor elétrica, 208, 5067, transição 9697. Planejamento correto, chama para prospeccionamento. Chinaia 9001, chamou o sol. Chamei aqui, então. É o seguinte, o senhor nos pagou curva esquerda na saída da rua elétrica, é curva direita, não é isso? Afirmo, curva direita. Curva direita, graças. 219. 219, obrigado. Viu? Pequeno desvio à esquerda, perdão, mas aprovando já, ok? Via Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, foi o 3304. Azul 2796, controle. O 2796. Autorizado direto Aracaju, da presente. Ok, direto Aracaju é melhor, para dizer. Obrigado. Almeida Cabral, reporta visual com local de pouso. Delta Fox, livre ascensão 045. Delta Fox, livre ascensão para o 045. controle aéreo do Luiang. Luiang, prossiga. Tem confirmado condições de horário? Ah, no momento, chuva leve sobre o campo, ainda operando visual o aeródromo. É, deve ser o Luiang. Deixa eu confirmar se há visibilidade para o Eco Luiang, aguarde. Negativo. Faz um gol, Jet, para o posição 7, ou 3, 3, 0, 4. Obrigado, sou o professor da Gol. Rio 98 no 1, pátio 3, porta 6, continua. 98 no 1, aguarde. Escuta. Então, o Eco Zulu Yankee, o seta de 1.700 pés, visibilidade de 7 km, chuva leve sobre o campo. É, tá, 98 no 1, solicitou pushback e sonamento. Prioridade de para o táxi. Está estimando o pouso aos 5-0. Entre o 9-5-0, Delta Fox. Solo Salvador, Google 095 para o táxi. 1-6 a bordo, 3-10 autonomia alterna, Guarulhos. Entre o 1-6-5 a bordo, altímetro no 020, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 1-8, esse 95, bom voo. Alfa 1895. Prova visual com o local de pó? Afirmativa. Presente frequência desse para coordenação. Alô. O IEC já está visual com o campo? Ainda negativo. Passos do IEC somente para informação, a pista 107 está agora na posição de 11 horas 8 milhas. Olha para a direta final da 107, o IEC do IEC. Salvador, contigo 1095, ponte para 10. Salvador, na fila 3 avaliares decolar, pistão 10, vento 120 graus, 21. Autorizado, ingresso decolar, pistão 0, ponte 095. Patango Eco Zulu November está a 5,8 milhas nordeste do VOR de Salvador. Serviço radar encerrado. Chame Ilhéus na frequência 120 do sinal 1. Luiang, reporte visual com campo? Visual, é do Luiang. Luiang, da presente emissor, refrequência 18, decimal 95. Essa é 95, é do Luiang. Tem só um minuto para cá. Afirma, o chão é acionado. Para o táxi. Oscar, prossiga. E número 2 para a cópia. Para o táxi. Brasil 98113 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Teresina. Pode dar. 3 horas de autonomia? 3 horas. Gente, altímetro no 020, táxi via Índia Alfa no ponto espera Chame Torre 1-8-95, bom voo. Táxi Índia Alfa no ponto espera 2-9-5-9-8-8. Salvador Oceané 9001, posição 1 para frente. 1208, boa. 001, aguarde para o pushback. Aguarda, 9001. 9001, temos uma aeronave já finalizando o pushback do setor de trás do pátio. Aguarde a mesma passar no táxi, estimado 3 minutos. Perfeitamente aguardando nossa discussão. 9001, obrigado. Volta, está 9697 no pátio 3 para o pushback. Está 9697, aguarde para o pushback. 20 graus, 229. Negro, pousando no site antes do Leiank. Vai via litoral sul. Aqui nós recebemos como nível do, da FPS o nível visual. Só um minuto, vamos verificar com a Sala IF, o Mike Aquiliet. Só um minuto, aguarde. O 1-0-9-5, solicita manter a proa 195 por 10 milhas. Preciso o 1-0-9-5, após seu término. Mostrarão. Então, é o Eco Delta, qual que você aposta na enviar de descida? Nave 8-1, decolado 3-3, chame controle Salvador, 1-2-0, decimal 8-0. Chamando o controle 1-2-0-8-0, grato, bom dia. Fodão Eco Zulu Yankee, escala 3-3, confirme pátio. Cliente, é só pra desmarcar passageiro ou pra ficar lá? Confirme. E transponder. Correção. Mantenha o código alocado, suba para o 390, aguarde contato radar. Subindo 390, na 21. Solo. Eco Juliette, pronto para a copa. Autorizado, Sierra November, Vitor Delta, nível 100, saída Momo após DCT.